Será que adora a Deus mesmo? Todo dia, ou quase todo dia, eu vejo nas redes sociais, Bimala, pessoas discutindo, zoando, brincando, né? Tem milhares de deuses, mas só o seu tá certo, só o seu é o melhor, só o seu, né? Tipo assim, né? Isso só prova a ignorância dessas pessoas a respeito, né? Dos deuses, semideuses e etc. Não são milhares de deuses ou centenas de deuses, são milhões de deuses, milhões de semideuses dentro de cada um dos incontáveis universos. Então, será que adora Deus mesmo? Será que é Deus essa pessoa que você adora, essa pessoa que você acredita? É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 23. Você que tem o Gita em casa, já vai abrindo aí. Você que não tem, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Na segunda linha está lá o link Livros Grátis, para você ler na tela ou baixar. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar o horário de quebrar o jejum. É para quem está fazendo jejum, né, Bimala? É a parte que eu mais gosto. Ninguém perguntou. Ninguém pergunta, Bimala. Eu estou aqui sozinho, só tomando bronca de você. Quer dizer, as pessoas perguntam, né? Vários ouvintes nos perguntam, falam com a gente no WhatsApp, mas no momento aqui não, ninguém está perguntando. Então já parei de falar, tá bom. Se não, a senhora tem razão. Não achei ruim, não. Estou abanando o rabinho já. Então daqui a pouquinho, o horário de quebrar o jejum, depois do Gita, a gente fala. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Se eu não falar demais. Se eu tomar muita bronca, dá tempo. Se eu tomar pouca bronca, não dá tempo. Tá bom, Bimala, eu já parei de falar. Então vamos ver. Será que adora Deus mesmo? Com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Bhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso, cadê? Verso 23, do capítulo 9. Você quer demais, meu irmão, saber o nome do capítulo? Eu vou olhar, peraí que eu vou olhar aqui. Capítulo 9, esse capítulo é show. Nossa, esse capítulo é 10. Não, esse capítulo é 9. É 9, mas é mais que 10. Ele está, como os devotos já explicaram, ele está protegido pelos 6 capítulos anteriores e pelos 6 capítulos posteriores. Que a bimba bem está fazendo efeito, hein? Tem 6 capítulos antes, tem 6 capítulos depois. Esse capítulo 9 é demais. É um melhor que o outro, Bimala. Nossa, esse livro, bom, também foi falado e escrito pela pessoa completa e perfeita. Então, meu amigo, é o mais incrível de todos os livros, a mais incrível de todas as escrituras, a escritura completa e perfeita, porque foi falado pelo Deus Supremo, isso mesmo, é o Deus de todos os deuses, o Supremo, o maior de todos os deuses, o mais completo, o mais perfeito. Tá bom, era só para falar o nome do capítulo. Tá bom, Bimala. O capítulo é o capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Então vamos lá, vamos tentar ler aqui, cantar, né, o capítulo, o verso 23. Jepiyaniya devata. Desculpem. Jepiyaniya devata bhakta jajante shradayandita tepiman meva kunteya yajanti avidi purvakam. Tradução palavra por palavra. De aqueles, api também, anya outros, devata semideuses, bhakta devotos, jajante adoram, shradaya andita com fé, te eles, api também, man a mim, Eva mesmo, Kunteya, ó filho de Kunti, Jajanti, sacrifício, Avidi Purvakam, de uma maneira errada. Tradução completa, tudo que um homem possa sacrificar para outros deuses, ó filho de Kunti, na realidade destina-se unicamente a mim, mas é oferecido sem compreensão verdadeira. Está vendo? Aqui Krishna, só aqui já Krishna já fala que tem outros deuses. E quem adora esses deuses, na verdade, está prestando, né? Está prestando, como ele fala aqui, está prestando, adorando, sacrificando, unicamente para Krishna. Mas essa oferenda é feita sem compreensão verdadeira, porque é uma oferenda indireta. É porque, na verdade, tudo que se oferece para qualquer um, para qualquer pessoa, está oferecendo a Krishna, sem saber, sem compreensão correta, verdadeira. Prabhupada explica que Krishna diz o seguinte: pessoas que se ocupam na adoração de semideuses não são muito inteligentes, embora indiretamente tal adoração seja feita para mim. Por exemplo, quando uma pessoa se você parar de dar bronca, de repente eu paro de errar. Por exemplo, quando uma pessoa rega as folhas e os galhos de uma árvore sem regar a raiz, ela sim o faz, sem conhecimento suficiente ou sem observar os princípios regulativos. Similarmente, o processo de prestar serviço a diferentes partes do corpo é para suprir comida ao estômago. Os semideuses são, por assim dizer, diferentes funcionários e diretores no governo do Senhor Supremo Krishna. Pensa que é fácil administrar um universo? É preciso milhões e milhões de semideuses, deuses. É tudo empregado de Krishna, né? Tudo empregado de Krishna. Tudo subordinado a Krishna. Porque só existe Krishna e os servos de Krishna. Então não importa se é um deus, se é um semideus, se é sei lá o quê. É empregado de Krishna. E está aí ajudando e trabalhando para administrar o universo. Os semideuses são, por assim dizer, diferentes funcionários e diretores no governo do Senhor Supremo Krishna. A pessoa tem que seguir as leis feitas pelo governo, não pelos funcionários ou diretores. Similarmente, todos têm que oferecer adoração unicamente ao Senhor Supremo Krishna. É o manda-chuva, né? É porque não ir direto ao manda-chuva? Por quê? ficar falando com subordinados. Por que ficar adorando subordinados? Então isso satisfará automaticamente os diferentes funcionários e diretores do Senhor Krishna. Os funcionários e diretores se ocupam como representantes do governo, e é ilegal oferecer suborno aos funcionários e diretores. Isto se anuncia aqui como avide purvakam. Em outras palavras, Krishna não aprova a adoração desnecessária dos semideuses. As pessoas acham que tal pessoa, tal santo, tal Deus ou tal semideus pode fazer algo por ele que Deus não pode. Por ilusão, né? Porque tudo, como o Prabhupada já explicou, não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então, se você pede aí a um santo, né? A um santo, a sei lá quem, um benzedor, qualquer pessoa que você pede, então essa pessoa pede ao superior dele, que pede ao superior dele, que pede ao superior dele, e vai até chegar lá em Krishna. Aí Krishna fala sim, tudo bem, ou então não. Acabou. Quem manda é Krishna. Krishna é o manda-chuva, quem apita, quem decide é Krishna. Como nós já dissemos, não se move uma folha de grama sem a autorização de Krishna. Tá vendo? Não é sem ele saber, não é? Tem deturpações por aí, especulações que falam diferente, mas o original é isso, o original é essa frase aqui. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Como que é, Bhima? O que é? É verdade. Sempre é feita a vontade de Deus, Krishna. Tanto no céu material quanto no céu transcendental. Então, nada escapa ao controle de Deus, Krishna. Então, sim, existem milhões de deuses, semideuses e outros tipos de subordinados. Mas todos eles são empregados de Krishna, ou se preferir, funcionários, diretores, sei lá, é isso aí, mas Krishna é o manda-chuva. Então, quem conhece Deus, conhece todas as coisas como elas realmente são. E parece, né, parece que o mundo está descontrolado, parece que o universo está descontrolado, não, mas tudo está exatamente do jeito que Krishna quer. Porque sempre é feita a vontade dele. Até a degradação é programada, escrita, dirigida e produzida por Krishna. Isso mesmo. Para quê? Para que as almas loucas realizem seus mais loucos desejos e paguem por isso, é claro, né? Meu amigo, você vai ter que pagar, porque todo mundo é filho de Krishna. Então, a pessoa que você mata, explora, prejudica, também é filho de Krishna, seu irmão. Que pai que quer ver um irmão ferrar o outro? Fala um só. Um pai que quer ver um filho ferrar o outro? Nenhum. Imagine o Pai Supremo Krishna. Então ferrou será ferrado, roubou será roubado, traiu será traído. É por aí, ó, o negócio é assim. Plantou, colheu. E Krishna não tem culpa de você colher o mal que plantou com suas próprias ações. Tá bom, já parei de falar. Então, sim, existem muitos deuses, milhões, mas o maior de todos é Krishna. É o que manda em todos, é o que controla todos. E todo o conhecimento, todas as respostas estão... É o Pai, né, Bimala? Como o Mestre Jesus falava, o Pai é o Pai. Krishna é o Pai de todos. Tá bom, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está à sua disposição de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra lá e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só clicar, né? Cadê? É só clicar, não vou clicar, né? Vou clicar no outro. É só clicar que já aparecem aí várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, aqui está passando aí na sequência, livros de Prabhupada. Agora vou clicar, clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos falar sobre... É, Bimala, o horário de quebrar o jejum, nós prometemos no começo do programa, então vamos falar agora do horário de quebrar o jejum, que será quebrado nesta sexta-feira, dia 27, das 5h12 da manhã às 9h40. Então, sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 27, o jejum deverá ser quebrado das 5h12 às 9h40. Tá bom? Então tá bom. Adoro quebrar o jejum, Bimala. Não, fazer eu não gosto, não, mas de quebrar, é mais para quebrar, tem que fazer, né? Então, é verdade. Não, os devotos, o verdadeiro devoto de Deus, não vê o dia de chegar, o dia de Ekadashi, né? O dia do jejum de Ekadashi, o jejum de grãos. Tá bom, todo mundo pode fazer, é, todo mundo pode fazer, é só não comer grãos neste dia de jejum. E para quebrar é só comer um grãozinho, né? Nem que for uma fagulhinha de pão aí, um farelinho de pão, já quebra, né? Qualquer grãozinho já quebra. Tá bom? Não, amendoim não é grão, amendoim é raiz, amendoim pode comer. É, amendoim pode. Leite também, leite. Leite puro, né? Leite puro que não foi misturado com um monte de porcarias. É, porque tem leite que é misturado com um monte de porcarias. Então, leite puro pode. Leite não quebra jejum, não é grão. Então, tá bom, já parei de falar. Aliás, leite é o mais maravilhoso de todos os alimentos. Não existe alimento mais maravilhoso do que o leite. É o que diz Srila Prabhupada. E eu assino embaixo, Bimala. E tomo à vontade. É depois que Deus tomou, né? Depois que se ofereceu no altar, é claro, né? Primeiro Deus, né? Primeiro Deus, depois os empregados. Tá bom, já parei de falar aqui que tá, eu já perdi aqui. Você dá bronca, eu me pego. Ah, o Bhagavad Gita. Não, já li. Agora o Shrima Bhagavatam, tá? Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 24. Não, você quer demais lembrar o nome do capítulo. Aí você quer demais, Bimala. Cachorro velho não aprende truque novo. Tá aqui, ó. É, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Nós paramos aqui no Bhagavad Gita, onde íamos ouvir uma explicação no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. A explicação do quê? Então vou ter que voltar mais um pouco, tá bom. Aqui, ó. Quem não é devoto do Senhor Krishna só pode experimentar frustração e confusão. É o tema esse. Ah, era uma máxima, né? Nós tínhamos falado, né? É, esse era o ponto realmente. Então, para salvar as entidades vivas de semelhantes calamidades, no Bhagavad Gita 7:19, o Senhor Krishna chama a atenção para o seguinte: Bahunan jamanam ante, yanavamam prapadyate, vasudeva sarvam iti, samahatma sudurlaba. Tentar cantar, tá bom, Bima. Nossa, né, hoje, hein? Bahunan jamanam ante, yanavamam prapadyate, vasudeva sarvam iti, samahatma sudurlaba. Tradução em português. Após muitíssimos nascimentos e mortes, o sábio rende-se a mim, sabendo muito bem que eu, Vasudeva, sou tudo. Uma grande alma assim é muito rara. Na verdade, é um Hare Krishna de verdade. Rara. Rara, na verdade é Hare. Mas é Hare Krishna de verdade, né? Podemos obter qualquer bênção que desejamos, simplesmente nos tornando devotos de Deus, Vasudeva. Vasudeva é outro nome de Deus, Krishna. Então, calma. Neste mundo material existem diferentes espécies de conquistas, mas entre todas elas, a conquista do conhecimento é considerada a mais elevada, porque só é possível atravessar o oceano de ignorância no barco do conhecimento. Esse barco não afunda. Caso contrário, o oceano não pode ser transposto. Na verdade, todos estão sofrendo neste mundo material devido à ignorância. Todo dia observamos como pessoas sem conhecimento cometem atos criminosos e mais tarde são presas e punidas, apesar do fato de que talvez não estejam realmente conscientes de suas atividades pecaminosas. Essa ignorância prevalece em todo o mundo. As pessoas não consideram como estão arriscando suas vidas na tentativa de praticar vida sexual ilícita, de matar animais para satisfazer suas línguas, de intoxicar-se e de jogar. É, não conhecem as leis de Deus, né? E por isso infringem as leis de Deus e são punidas pelas leis de Deus. É muito lamentável que os líderes do mundo não tenham noção dos efeitos dessas atividades pecaminosas. Ao invés disso, eles aceitam as coisas de maneira muito barata e estão sendo exitosos em fazer o oceano de ignorância ficar cada vez maior. É o que a gente repete aqui, né? O mundo inteiro só vai piorar. Por quê? As pessoas não param de pecar. É gostoso, até gostoso pecar, mas pagar os pecados, meu amigo, Então o mundo inteiro está em pecado, o mundo inteiro está pecando. E não param de pecar, e quanto mais peca, mais sofrimento. Uai, tem que pagar os pecados, como nós falamos, né? Todos são filhos de Deus. Só tem um Deus, Krishna. Krishna é o pai de todos. E como nós falamos, né? Que pai que quer ver um filho ferrando o outro? Ah, mas eu não sabia. Ah, você vai saber, você vai experimentar, você vai sentir na pele a dor que você causou ao seu outro irmão, ao cachorrinho, ao gatinho, né? Ao porquinho, à galinha, à vaquinha. A lei de Deus é não matar. Não matar, né? Então, se você não pode matar, como você vai comer? Então é assim. Mas não, as pessoas adoram os cães e gatos e comem os outros seus irmãos, o porquinho, a gatinha, o gatinho não. É, tem gente que come gato, né? Depois faz tamborim da pele, né, do gato, né? É, faz um batuque. Então, bom, é, já que vai comer carne, come animais inferiores, como cães, gatos, cabras, ovelhas, né? Então, já que vai comer, o melhor é não comer animal nenhum, né? Porque a lei de Deus é não matar. Mas já que vai comer, come animais inferiores. Em oposição a essa ignorância, o conhecimento pleno é a maior conquista neste mundo material. Podemos ver na prática que quem tem conhecimento suficiente escapa de muitas armadilhas perigosas. Calma, estou ladeando a página. Como se afirma do Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 9, Bahunan jamanam ante gyanavam mam prapadyate. Quando alguém realmente se torna um sábio, ele se rende à suprema personalidade de Deus. Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlabha. Em português, é muito difícil encontrar uma grande alma assim, ou seja, um Mahatma de verdade. Os membros deste movimento para a consciência de Krishna estão determinados a abrir os olhos dos ditos líderes que estão cheios de ignorância e deste modo salvá-los de muitas armadilhas e perigosas condições de vida. O maior perigo é o perigo de obter um corpo inferior ao de um ser humano. Foi com muita dificuldade que obtivemos esta forma de vida humana, simplesmente para tirar proveito deste corpo e restabelecer nossa relação com a suprema personalidade de Deus, Govinda. É porque só na forma de vida humana é possível compreender Deus. Nos outros corpos a gente não consegue compreender Deus. Está nem aí com Deus, né? O negócio é comer, beber, se defender, dormir e fazer sexo. Cala a boca, mulher. Ah, essa mulher do Google, mulher, é intrometida. Todo dia ela se intromete no programa aqui. Ai, não é fácil não, viu? O que, que eu ia falar aqui, tá vendo? Já não bastava a Bímola, agora tem a mulher do Google também para perturbar. Onde nós vimos aqui, Bímola? Ah, então. Essa forma de vida humana, quando a gente consegue, a gente tem que aproveitar para se autorrealizar e não para viver como os animais. É, porque Prabhupada já explicou, o cachorro come, você come, o cachorro dorme, você dorme, o cachorro faz sexo, você faz sexo, o cachorro se defende, você se defende. Qual a diferença? A diferença é que o homem complica para fazer a mesma coisa, mas os dois estão fazendo a mesma coisa. O cachorro come em qualquer lugar, o homem come num restaurante, com um chefe, né? Mas os dois estão comendo. O cachorro faz sexo na rua. O homem também faz sexo na rua, Bimala, atualmente. É, não, mas o homem que tem um pouquinho mais de dinheiro, ele faz um sexo aí num apartamento de luxo, num motel de luxo. É, mas os dois estão fazendo sexo, pronto. O cachorro se defende. O homem também se defende. Ah, mas o homem se defende com radar, sonar, alarmes, etc. É, mas os dois estão... A atividade é a mesma. E dorme, né? Faltou... Dorme. O homem dorme, o cachorro dorme. O cachorro dorme em qualquer lugar. O homem dorme num apartamento de luxo, aí numa cama de luxo. Mas os dois estão fazendo a mesma coisa. Então, enquanto as pessoas fazem as mesmas coisas que os bichos, elas não passam de um animal, né? Porque o que difere um animal de um ser humano é isso. O ser humano tem a capacidade de buscar Deus e entender Deus. E o animal não tem a consciência tão desenvolvida assim. Então, se ele age igual um animal, então essa é a diferença, né, entre o animal e o ser humano. Não é um ser humano, é um animal de duas patas, Bimala. É o que diz os Vedas, é a visão dos Vedas. Então, nós que conseguimos a forma de vida humana, a gente tem que usar a forma de vida humana para se autorrealizar, buscar Deus. Porque senão, nós vamos perder essa forma de vida humana. Na próxima vida vamos nascer em corpos de cães, gatos, macacos e outros bichos aí, de acordo a porco, principalmente porco, né? É principalmente porco, macaco, cachorro e gato. A maioria das pessoas vão nascer nesses tipos de corpos na próxima vida, para fazer o que gosta. Comer porcaria nasce no corpo de porco. Viver se masturbando e fazendo sexo no corpo de macaco. Correndo atrás da gatinha ou do gatinho em corpos de cães e gatos, né? E por aí vai. É, a justiça de Deus pune as pessoas tirando a forma de vida humana. E a misericórdia de Deus dá exatamente o que ela quer, um corpo adequado para ela fazer exatamente o que ela quer, o que ela gosta. O Senhor Shiva avisa, entretanto, que aqueles que se aproveitarem de suas orações, muito brevemente, tornar-se-ão devotos do Senhor Vasudeva, e assim serão capazes de atravessar o oceano de ignorância e aperfeiçoar suas vidas. Embora seja muito difícil prestar serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e adorá-lo, se alguém vibrar ou simplesmente ler este verso, composto e cantado por mim, para aqui? Poxa vida! Tá bom, Bimala, a senhora que manda, então vamos parar aqui. Não, nem terminar, não pode? Não, termina no próximo programa. Tá bom. Quer cortar o senhor Shiva no meio? Beleza, problema seu, Bimala. Não, eu não achei ruim, não. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado, e de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis. É só você clicar ali que você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí na sequência: livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica aí, já cliquei também, já vão aparecer todos os livros disponíveis. Calma, ela está pensando, a internet está pensando aqui, Bimala. Agora abriu. Aí já apareceu, ó, o primeiro canto completo, o segundo canto completo, o terceiro canto também está completo, olha lá. Ó. Quer ver? Cadê? Eu vi aqui, ó. Cadê? Box 2. Box canto 1. Box canto 1 completo. Canto 1. Olha lá, box canto 2 completo. Só não estou vendo o box canto 3 completo, Bimala. Box 2 está aí, ó. Shrimad-Bhagavatam, canto 3, volume 2. Ah, eu acho que está faltando um ainda do... O canto 3 do Bhagavatam, né? Acho que é isso aí, ó. Ah, o ouvinte vê direitinho, mas já está saindo, né? Já, logo está saindo, deve estar no forno já. Canto 3, volume 1, canto 3, volume 2... É, logo sai o canto 3, volume 3, tá? Então você já vai encomendando aí, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. É a chance também de você que está com a sua coleção incompleta, geralmente o primeiro canto está incompleto, né? O segundo canto ou o terceiro canto, então você completa aí sua coleção, né? Eles vendem os livros tanto juntos quanto separados. Combinado? Então está combinado. É, o nosso site não compra nem vende livros, só indica. É nessa loja que a gente compra os livros, tudo que a gente precisa está nessa loja, né? Então tá bom. Tá, já parei de falar, Bima. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então, vamos tentar cantar um mantra que os devotos cantam e o senhor Chaitanya também cantava. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Desculpem. Então vamos ver onde nós paramos. Ah, paramos aqui, onde Shalva não somente atacou a cidade de Dwaraka do céu, mas ele também cercou a cidade com um grande número de infantaria. É, os demônios estão sempre atacando Deus, né? Diretamente ou indiretamente. Calma. Calma que o demônio Shalva começou a atacar Krishna e a cidade de Krishna. Essa cidade aí, descobriram na Índia aí, ó. Falaram que a história e tal, a cidade está lá, para quem quiser ver, com provas arqueológicas, a cidade inteira está lá, ó, para quem quiser ver. Que não é mentira, não é mais uma lenda, não é mais uma história, é verdade mesmo, fato concreto. Shalva não somente atacou a cidade de Dwaraka do céu, mas ele também está no nosso site aí, a cidade de Deus. Onde está? Como que está? No... Ai, Bímola, você manda eu falar, depois você mandou eu desdizer. Quer ver? Está lá no nosso site. Tudo está no nosso site, isso mesmo. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde está agora a Bímola. Cidade de Deus? Não, Cidade de Deus. Não, Cidade de Deus é no Rio de Janeiro, Bímola. Deve estar Krishna. Krishna. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Krishna existe. Clica e veja as provas. Ah, sua cidade também existe. Vejam provas arqueológicas. Está aqui o link do vídeo no YouTube. A letra K de Krishna. Krishna existe. Clique aqui e veja provas. Sua cidade também existe. Vejam provas arqueológicas. Então, quem não achar, fala com a gente passa o link, tá bom? Então, tá bom. Então, onde eu estava? Estava lendo aqui onde Shalva começou a atacar a cidade de Dwaraka. Essa aí que o pessoal fala que não existe, mas está aí para quem quiser ver, né? Mas ele também cercou a cidade com um grande número de infantaria. Os soldados na superfície começaram a atacar os belos locais da cidade. Começaram a destruir os balneários, os portais da cidade, os palácios e arranha-céus residenciais, os muros altos em volta da cidade e os belos locais onde as pessoas se reuniam para a recreação. É, os demônios são assim, não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Enquanto os soldados atacavam pela superfície, o aeroplano começou a jogar grandes lajes de pedra, troncos de árvores, raios, serpentes venenosas e muitas outras coisas perigosas. Shalva também manejou a criação de um redemoinho de vento dentro da cidade, que toda Dwaraka ficou escura por causa da poeira que cobriu o céu. O aeroplano ocupado por Shalva pôs toda a cidade de Dwaraka em agonia, igual à causada na Terra muito, muito tempo atrás pelas atividades de perturbação de Tripurasura. Os habitantes de Dwarakapuri ficaram tão perturbados que não tinham uma condição de paz nem por um momento. Os grandes heróis da cidade de Dwaraka, chefiados por comandantes como Pradyumna, contra-atacaram soldados e o aeroplano de Shalva. Quando viu a extrema angústia dos cidadãos, Pradyumna imediatamente arranjou seus soldados e imediatamente subiu numa quadriga e encorajou os cidadãos por assegurar segurança. Pelo seu comando, muitos guerreiros como Satyaki, Charudeshna e Samba, todos os irmãos mais novos de Pradyumna e também Akrura, Kritavarma, Banu Vinda, Gada, Shuka e Charana, todos saíram da cidade para lutar com Shalva. Todos eles eram grandes guerreiros, cada um deles podia lutar contra milhares de homens. Todos estavam plenamente equipados com as armas necessárias e assistidos por centenas de milhares de quadrigários, elefantes, cavalos e soldados de infantaria. Uma batalha aterradora começou entre os dois partidos, exatamente como era realizado antigamente entre os semideuses e os demônios. A batalha foi muito severa e quem quer que observou a natureza aterrorizante da luta sentiu seus cabelos arrepiarem. Pradyumna imediatamente contra-atacou a demonstração mística ocasionada pelo aeroplano de Shalva. Pelo poder místico do aeroplano, Shalva criou uma escuridão tão densa quanto a noite, mas Pradyumna de repente apareceu como o sol nascente. Da mesma forma que com o raiar do sol a escuridão da noite é dissipada imediatamente, com o aparecimento de Pradyumna, o poder exibido por Shalva se tornou nulo e vazio. Cada e toda das flechas de Pradyumna tinham uma pena de ouro no fim e a haste era equipada com uma ponta de ferro afiada. Assim, ele atirou 25 dessas flechas e Pradyumna feriu severamente o comandante-chefe de Shalva. Ele então disparou outras 100 flechas em direção ao corpo de Shalva. Depois disso, ele perfurou Kada e todo soldado com o disparo de uma flecha, e ele matou os pilotos de quadriga como o disparo de 10 flechas em cada um deles. Carregadores tais quais os cavalos... Tá, Bimala, vou prestar atenção. Carregadores tais quais os cavalos e elefantes foram mortos com a liberação de 3 flechas com a mira direcionada para cada um deles. Quando todos presentes no campo de batalha viram esse maravilhoso feito de Pradyumna, os grandes guerreiros dos dois lados começaram a louvar os seus atos de cavalheirismo. Mas ainda assim, o aeroplano ocupado por Shalva era muito misterioso. Era tão extraordinário que às vezes parecia ser muitos aeroplanos no céu, e às vezes via-se que não tinha nenhum. Às vezes era visível e às vezes não era visível. E os heróis da dinastia de Adu ficaram confusos sobre os paradeiros do aeroplano peculiar. Às vezes eles viam o aeroplano no chão e às vezes o viam a voar no céu. Às vezes viam o aeroplano pousado num pico de montanha e às vezes era visto a flutuar na água. O aeroplano maravilhoso voava no céu igual a um pirilampo no vento. Não era estável nem mesmo por um momento. Mas apesar da manobra misteriosa do aeroplano, os comandantes e os soldados da dinastia de Adu corriam imediatamente em direção à Shalva, onde quer que ele estivesse presente com seu aeroplano e soldados. As flechas lançadas pela dinastia de Adu eram tão brilhantes quanto o sol e tão perigosas quanto as línguas das serpentes. Todos os soldados que lutavam do lado de Shalva ficaram logo extenuados pelo incessante lançamento dessas flechas sobre eles pelos heróis da dinastia Jad, e o próprio Shalva ficou inconsciente por causa do ataque dessas flechas. Os soldados e guerreiros em nome de Shalva também eram muito fortes, e os lançamentos de suas flechas também feriam os heróis da dinastia Jad. Mesmo assim, os Jados eram tão fortes e determinados que não se moveram de suas posições estratégicas. Os heróis da dinastia Jado eram determinados a ou morrer no campo de batalha ou ganhar vitória. Eles eram confiantes do fato de que, se morressem na luta, alcançariam um planeta celestial e, se saíssem vitoriosos, desfrutariam do mundo. O nome do comandante-chefe de Shalva era Dilman. Ele era muito poderoso e, apesar de perfurado pelas 25 flechas de Pradyumna, ele de súbito atacou Pradyumna com sua massa aterradora e o golpeou tão forte que Pradyumna ficou inconsciente. Imediatamente houve um brado. Ah, agora ele está morto! Agora ele está morto! A força da massa no tórax de Pradyumna foi muito severa, bastante para espatifar o tórax de um homem ordinário. A quadriga de Pradyumna era dirigida pelo filho de Daruka. De acordo com os princípios militares védicos, o piloto da quadriga e o herói da quadriga têm que cooperar durante a luta. Assim, é dever do piloto da quadriga cuidar do herói da quadriga durante o perigo e combate precário no campo de batalha. Assim, Daruka removeu o corpo de Pradyumna do campo de batalha. 2 horas mais tarde, no local calmo, Pradyumna recobrou a sua consciência. E quando ele viu que estava em outro lugar, além do campo de batalha, chamou o quadrigário e o condenou. Ah, você fez o ato mais abominável. Por que você me moveu do campo de batalha? Meu querido Quadrigalho, você nunca ouviu que ninguém na nossa família nunca foi removido de um campo de batalha? Nenhum deles deixou o campo de batalha enquanto lutava. Com essa remoção, você me sobrecarregou com uma grande difamação. Será dito que deixei o campo de batalha enquanto o combate acontecia? Meu querido Quadrigalho, tenho que acusá-lo. Você é um covarde e emasculado. Tá bom, meu, não vou falar mais nada. Diga-me, como posso ir perante o meu tio Balarama e perante o meu pai Krishna? O que direi perante eles? Todos eles falarão sobre mim e dirão que eu fugi do local da luta. E se me inquirirem sobre isso, qual será a minha resposta? Minhas cunhadas farão piadas sobre mim com palavras sarcásticas. Meu querido herói, como você se tornou um covarde? Como você se tornou um eunuco desses? Como você se tornou tão baixo aos olhos dos guerreiros que se opuseram a você? Eu acho, meu querido Quadrigalho, que você cometeu uma grande ofensa ao remover eu do campo de batalha. O Quadrigalho de Pradyumna respondeu: meu querido senhor, desejo uma vida longa a você. Eu acho que não fiz nada de errado, pois é dever do Quadrigalho ajudar o guerreiro quando estiver numa condição precária. Meu querido senhor, você é completamente competente nas atividades do campo de batalha. É dever mútuo do Quadrigalho e do guerreiro dar proteção um ao outro numa condição precária. Eu estava completamente ciente dos princípios reguladores do combate e eu fiz o meu dever. O inimigo, de repente, o golpeou com sua massa tão severamente que você perdeu a sua consciência. Você estava numa posição de perigo, rodeado por seus inimigos. Por isso, eu fui obrigado a agir como fiz. É, um governante não deve ser impotente, né? Emasculado, como falou ali. Eunuco. Deve ser um homem de verdade. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 75 de Krishna, a batalha entre Shalva e membros da dinastia Jada. Capítulo 76, a liberação de Shalva. Depois de conversar com seu Quadrigalho, o filho de Daruka Pradyumna... Ah, é verdade, para aqui, Bimla. Pô, agora que o combate está no auge... Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, a que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também, com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada, não, Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, e agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha